93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. António Costa explicou as razões para manter o confinamento. 15 dias, é preciso manter tudo como temos feito até agora. Nós estamos melhor relativamente à pior situação que alguma vez vivemos nesta pandemia. Mas se nós compararmos, por exemplo, o número de novos casos que hoje temos com o número de novos casos que tínhamos em 15 de setembro, quando declarámos o estado de contingência, ou se compararmos com o número de novos casos diários que tínhamos a 4 de maio, quando iniciámos o desconfinamento, estamos ainda 4 vezes pior. O plano de desconfinamento só será revelado a 11 de março, segundo revelou também António Costa. O presidente do executivo da Unilabs considera que são manifestamente insuficientes os testes Covid que Portugal está a fazer atualmente. Nós estávamos já desde fevereiro a perceber que alguma coisa iria acontecer e que isto estava-se a aproximar de Portugal, na altura começava a ver os primeiros países europeus e que se está a aproximar com velocidade. E desde o princípio de janeiro que estávamos preparados para entrar em ação do ponto de vista de testagem. Os Menezes defende que para desconfinar é necessário fazer centenas de milhares de testes diariamente, garante que há capacidade instalada para concretizar, seja qual for a meta do governo, e alerta para o problema dos exames que ficaram por fazer neste último ano. O presidente executivo da Unilabs considera que são manifestamente insuficientes os testes Covid que Portugal está a fazer atualmente. Um ano depois do vírus tirar a vida a mais de 16 mil portugueses, infectar quase 1 milhão, o presidente do executivo da Unilabs considera que Portugal está agora a testar pouco e que um desconfinamento só se pode fazer com centenas de milhares de testes diários. Rapidamente metemos em ação alguns planos que tínhamos, nomeadamente uma coisa que temos muito orgulho de ter feito e que na altura fomos muito criticados por quem queria fazer tudo à maneira antiga, foi de fazer estes rastreios e a testagem em modelo de drive-thru, já era feito na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, que agora há drive-thrus por todo o lado e de todas as empresas e públicos e privados e sociais, mas na altura as pessoas mais instaladas não gostaram da forma como isto foi feito. E no primeiro dia fizemos 200 e alguma coisa doentes. Quase um ano depois da declaração da pandemia, a Unilabs já fez 900 mil testes ao SARS-CoV-2 e foi responsável pela introdução em Portugal do sistema de testagem em drive-thru. O Governo apresentou à Comissão Europeia uma proposta em que a indústria farmacêutica em Portugal pode colaborar nas várias fases da produção de vacinas. CEP tem vindo a trabalhar, designadamente com o município de Paredes de Coura, para que possa rapidamente ser instalada em Portugal uma unidade fabril que terá também capacidade de produção de vacinas. Para além disso, estão feito o mapeamento e comunicado às instituições europeias as capacidades diversas da nossa indústria farmacêutica para poderem colaborar nas diferentes fases de produção de uma vacina. Declarações que surgem quando se sabe que os chefes de Estado e do Governo querem definir formas de acelerar a produção de vacinas contra a Covid-19 sem pôr em risco a segurança. Ainda bem que está desse lado, está com as melhores músicas do seu fim de dia, está muito bem. Eu sou a Mónica Amaral, a partir de agora e até às 8 vou estar por cá consigo. Deixe-se ficar. Boa quarta-feira.